Senhor nosso Deus, o Senhor está aqui neste lugar e a nossa alma pode senti-lo, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor fale profundamente com cada um de nós e todos os corações aqui estejam muito sensíveis para o que o Senhor vai ensinar e o que o Senhor vai ministrar nessa noite. E o Teu poder enche esse lugar, de maneira que doentes fiquem sarados. E o Teu poder vem aqui, Pai, trazendo entendimento para quem ainda não Te conhece. E o Teu poder traz cura, traz livramento, traz libertação, traz direção para a nossa vida. Nós Te pedimos, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não sai desse lugar. Não sai desse lugar, Senhor. É uma reunião de seres humanos, mas na qual o Senhor está presente e o Senhor governa essa reunião. Fala, fala e ministra a bênção que cada um necessita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus eterno. Amém e amém. Amém. Vamos sentar. Irmãos, aleluia, glória a Deus, e o Senhor tem algo para nós nessa noite. Primeiramente eu vou ler um verso da Bíblia, eu te dou o endereço depois. Diz assim, falando a respeito de Jesus, uma profecia já do Antigo Testamento: repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, o Espírito de fortaleza e de conhecimento e de temor do Senhor. Então repousará sobre ele, veja, o Espírito do Senhor que vai trazer sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento e temor. Que mais precisa um ser humano para viver bem com o Senhor do que todas essas coisas que o Espírito de Deus traz? Vamos abrir agora, lá no primeiro livro dos Reis, você pode abrir comigo a sua Bíblia, no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Podes abrir aí. Tem um ensino muito especial do Senhor aqui dentro desta palavra da noite. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar contigo. Porque se eu for muito mal na pregação, se eu pregar muito mal nesta noite, pelo menos está salva a reunião pela leitura da Bíblia. Amém? Porque é possível que um pregador vá muito mal. Você sabia? É possível. Obrigado, meu amor. Mas por isso que numa reunião de igreja, sempre tem que ter a leitura da Bíblia. Se o pastor não vai bem aquele dia, Deus salva a reunião por si só, né? Mas é melhor quando Deus e o pregador estão em sintonia e ambos possam fazer uma abençoada palavra. Amém, irmãos? Vamos lá no capítulo 12 de 1 Reis. 1 Reis 12, verso 1 em diante. Há um novo rei que está sendo instalado em Israel. Foi Roboão, esse novo rei, à cidade de Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava no Egito, por onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel ao rei Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, e agora alivia tu a dura servidão que teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então lhes respondeu o rei: ide, e após 3 dias voltem a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: que aconselhais que se responda a esse povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado, tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes, agora o novo rei para os jovens, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com o Roboão lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhes falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia ao rei Roboão, que como rei lhe ordenara, dizendo, voltai a mim no terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou, segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor, como para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Amém. Pode ser que você não conseguiu captar tudo num primeiro momento. Não te preocupa, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. O grande rei Davi foi o melhor rei de Israel. Um homem que a Bíblia diz que tinha um coração igual ao coração de Deus. Você já pensou isso? Um homem que tinha bondade. Você poderia perguntar, como é o coração de Deus? Quando Deus olha para nós, será que Deus olha sempre com ira? Que Deus tem raiva de nós? Não! Apesar de nós, Deus sempre olha para nós com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia. Deus sempre quer o nosso bem. E agora o Davi conseguiu captar na sua vida o coração de Deus. Ele entendeu Deus e viveu conforme Deus. Depois do Davi veio o filho do Davi, Salomão. Se tornou um homem, já ganhou muita riqueza e se tornou mais rico ainda. E o Salomão, para fazer o seu grande império, só o palácio e o templo levou 20 anos construindo. Nunca faltou dinheiro. 20 anos de construção intensiva, intensa e ininterrupta. Sempre, sempre construindo e muito dinheiro. Vinha ouro da Índia, já no ano 1000 antes de Cristo. Os navios de Salomão iam até a Índia e buscavam ouro para construir o palácio e a casa de Deus. Mas todo esse império tinha um custo. E o Salomão impôs cargas pesadas de impostos. Israel não era e não é um país grande, é um país pequeno. E a carga de impostos foi tamanha que quando morreu Salomão e o filho do Salomão agora entra no poder, as pessoas foram ao filho do Salomão, esse indivíduo chamado Roboão, e disseram para elas, alivia a nossa carga, nós não aguentamos mais impostos. Isso é antigo, né? Isso é antigo e é atual. Nós não aguentamos, é tanto peso, peso, peso. Esse rei jovem ainda, devia ter uns 40 anos, esse filho do Salomão, o Roboão, ele foi se aconselhar com os anciãos, com os mais velhos. Pessoas que já trabalhavam como ministros do Salomão. Foi lá e os mais velhos disseram, olha, realmente, as pessoas estão debaixo de uma carga muito pesada. Alivia. Aquele rei não gostou muito do conselho dos idosos e foi se aconselhar com os jovens. E os jovens, penso eu, na ânsia de desfrutar de poder e riquezas e serem os ministros desse novo rei, disseram, sabe o quê? Aumenta a carga de impostos. E esse novo rei, muito ainda prepotente, muito cheio de si mesmo, esse novo rei foi e deu a resposta para as pessoas depois de 3 dias e disseram, realmente, eu vou aumentar os impostos. E aconteceu um desastre lá na nação de Israel. Separou 10 grandes famílias, 10 tribos foram para um lado e 2 foram para outro. As 10 tribos não conseguiram mais tolerar esse peso, esse jugo todo, e colocaram outro rei sobre si, um outro homem chamado Jeroboão. Então agora tinha 2 reinos e tinha também 2 reis. Tudo que seu pai levou anos e anos e anos, seu avô levou anos e anos e anos para levantar. Um moço, numa decisão errada, equivocada, seguiu o conselho de pessoas jovens e inexperientes, uma pessoa estragou tudo que muitos anos foi levantado em Israel. Aliás, Israel como povo começou a existir de uma maneira mais oficial quando foi o Jacó, teve 12 filhos. Jacó viveu lá pelo ano 1800 antes de Cristo. Agora nós estamos aqui mais ou menos no ano 900, então fazem mais ou menos 900 anos que o povo de Israel era uma unidade, era um só, e agora vem um moço e separa o que há 900 anos estava junto. Sobre o que eu estou falando nesta noite? Sobre ouvir conselhos. Todos nós precisamos ouvir conselhos. E todos nós, em um momento ou no outro, damos conselhos. Não é assim? Você aconselha, pais aconselham filhos, filhos entre si, às vezes irmãos se aconselham a si mesmo, nós pastores aconselhamos, vocês aconselham amigos, colegas de trabalho, todos nós ouvimos e aconselhamos. E aqui tem um moço que decidiu não ouvir. Agora deixa eu te dizer uma coisa que para mim é de fundamental importância. Quando ele era príncipe, esse Roboão que agora é rei, quando ele era príncipe, ele sabia que um dia ele seria rei. Assim que o pai dele morresse, ele seria na sucessão o rei. Quando ele era príncipe, será que ele já ouvia conselhos de alguém? Pense um pouquinho. Alguém muda para pior do dia para a noite? Ou a gente vai piorando, piorando, piorando, e ele como príncipe, para mim, não ouvia ninguém? Era filho do rei, pelo jeito, tinha sempre os melhores brinquedos, as melhores escolas, e ninguém podia dizer nada, porque afinal é o filho do rei. Então foi um moço criado mimado, um moço criado com tudo. E ele, imagina um moço desse com poder. Para mim, uma das coisas mais horríveis que tem é uma pessoa ruim ter poder nas mãos. Ela faz loucura. A Bíblia diz a respeito de uma mulher bonita. Sabe o que a Bíblia diz? Que é uma coisa horrível. Uma mulher bonita que não sabe se comportar é como joia em focinho de porco. Esse negócio de piercing em porco é antigo. Está na Bíblia. Você não sabia? Como joia em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não sabe se comportar. Ela não tem discrição. Ela não sabe se conduzir. Ficaram abismados? Assim é um moço, um homem, seja ele novo ou velho, que tem poder nas suas mãos sobre pessoas. E aqui é alguém que tem poder sobre um reino todo. E é um moço cheio de si mesmo. Esse moço não era um bom príncipe. E quando chegou a rei, dividiu a nação. Rachou, separou irmãos, agora falando de sangue, que viveram 900 ou praticamente 1000 anos juntos. Esse rei ouviu o conselho dos mais jovens. Há uns dias atrás nos procurou uma pessoa que teve um conflito, um litígio com um filho na escola. o filho de alguém nosso aqui, ainda bem menor, causou um problema na escola. A pessoa nos procurou e perguntou: pastor, o que é que eu faço? São pessoas influentes na sociedade a qual o meu filho causou um prejuízo? Os pais da criança são influentes? A diretora mandou chamar nós e os pais dela e os pais de ambas as crianças. O que que eu faço? Vou lá, me defendo, digo que meu filho, afinal, é uma criança, e crianças brigam, e crianças... Eu disse: não, nada disso. Você vai pedir perdão pelo seu filho que causou um dano no outro. Você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão para a mãe e para o pai dos outros, do outro filho. Porque nós sabemos que a Bíblia ensina que a resposta branda, você viu? Capítulo 15 de Provérbios, a resposta calma, a resposta tranquila, o que ela faz no outro? Acalma a ira. Às vezes as pessoas vêm armadas para brigar, e se você a trata com um jeito, com delicadeza, com sabedoria de Deus, de um inimigo, de um potencial inimigo, pode se transformar num amigo seu. Você sabia? Nós temos que seguir os conselhos de Deus. Às vezes a gente diz: mas os meus direitos. Entrega para Deus os teus direitos. Mas afinal eu fui ofendido. Entrega para Deus. Nós aprendemos tanta coisa com o Senhor Jesus. Ele chegou a nos dizer: se alguém te bater num lado da face, oferece o outro. Ah, isso é muito difícil, pastor. É claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se alguém te obrigar a alguma coisa, se alguém te... me dá tua roupa, senão eu te mato. Você diz: não, te dou aqui a minha jaqueta, o meu casaco, e te dou a minha camisa também, e quer a minha calça também, e os tênis também. O ladrão vai ficar abismado. Agora, se você enfrentar com ira, você tem grande chance de ser morto. Tem ou não tem? Irmãos, pedimos sempre sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, pedir graça de Deus no nosso coração. E aqui nós temos um moço que ele quebrou tudo porque ele não tinha bons ouvidos. Você tem bons ouvidos? Quando teu pai, tua mãe te dizem algo, agora principalmente eu vou falar um pouquinho para os mais jovens que moram com seus pais. Tu não pensa que tu vai ser um bom pai se tu foi um mau filho. Entendeu? Ninguém vai conseguir ser bom pai nem boa mãe se você não é um bom filho. Porque você não vai mudar. Um príncipe bom será um rei bom. Um príncipe mau será um rei mau. Ninguém melhora de repente, porque a mudança não se dá. Ah, eu estava nesse cargo, agora estou nesse cargo. A mudança não se dá ao mudar de cargos, mas a mudança se dá no nosso coração. Às vezes eu digo para os meus filhos, às vezes digo aqui na igreja, digo para irmãos em aconselhamento: ah, mas pastor, eu vou brigar. Não vai brigar, não. Vai aprender a confiar em Deus, que Deus luta as nossas guerras, diz na palavra de Deus. Às vezes tem coisas que nos tiram do sério, coisas que nos preocupam, de repente até estamos aparentemente perdendo algo. Entrega para Deus. Ah, eu prefiro ter todo mundo como meu inimigo e não ter Deus como inimigo. Você sabia? Porque se Deus se torna meu inimigo, eu não tenho chance nenhuma de escapar. Mas das pessoas, se elas se tornassem por algum motivo minhas inimigas, eu teria como escapar. De Deus você pode, como diz o Salmo 139, você pode fazer a sua cama no mais profundo abismo. Sabe o que diz o Salmo? Lá está Deus. Se você, como uma águia, faz o seu ninho na mais alta montanha, chega lá, quem está lá? Deus. Se você pega um navio e vai mar adentro, querendo sumir no horizonte, quando você chega lá no meio do mar, quem está lá? Deus. Então não queira ter Deus por seu inimigo. E Deus nem quer ser nosso inimigo. Esse rei Roboão, ele estava ali num momento de decisão. É a história dele, ele estragou tudo, nunca mais Israel se juntou. As duas tribos e as 10, nunca mais. Tem decisões que de repente você ouviu o conselho A e o conselho B, e você vai ter que escolher entre um dos dois. E a tua decisão, tem decisão que dá para a gente remendar, se a gente erra. Tem decisão com consequências menores, caso erramos. Mas tem decisões que não tem volta, se nós errarmos. Bom, se você está dirigindo um carro, e aí num lugar diz que é 40 por hora e você anda 60, e de repente dá um imprevisto e você bate. Bom, a batidinha pequena, 60, provavelmente você freou, bateu a 30. Acho que não vai dar grandes coisas. Mas se você, num lugar que diz que é 60, você vem a 150 e bate, a consequência é bem outra. Na nossa vida, erros têm diferentes consequências. Você pode ter, às vezes, um erro num automóvel, poder ter um erro pequeno, mas, por exemplo, um piloto de avião não pode cometer um erro. Não sei o que houve agora, nessa última situação de desastre aeronáutico, mas eu estava ouvindo um debate, pode ser que o piloto tenha decidido entrar numa nuvem grande que eles chamam de CB, né? Os irmãos da aeronáutica aí, CB. Pode ser que ou os computadores não detectaram devidamente, ou pode ser que a decisão do comandante, não, eu já passei, eu passo aqui todas as semanas, faço 2 voos por semana nessa rota, e sempre tem alguma turbulência nesse lugar, e eu vou passar de novo. Foi uma decisão. Se isto aconteceu assim, nós não sabemos, talvez ninguém nunca vai saber. Decisões que a gente toma nos levam para destinos diferentes. Por exemplo, se um moço, uma moça decide casar com alguém que não é cristão, sabe o que a Bíblia diz? Não case com pessoas não cristãs. Se você é cristão e vai querer namorar alguém não cristão, não faça isso, esse barco aí vai afundar. Mas de repente a gente pensa, não, mas comigo vai ser diferente, a paixão minha é maior que a palavra de Deus. Bom, daqui a uns anos a gente fala, se durar alguns anos. Nunca esqueço uma situação de uma pessoa que nos contou, uma moça que era cristã, e não era nem daqui, mas a gente tomou conhecimento com ela mesma da situação. E começou a namorar um moço não cristão. E o pastor daquela moça dizia, Deus não permite isso. Deus não permite. Porque se nós somos filhos de Deus, as pessoas não cristãs não são filhas de Deus. A Bíblia diz isso. Se Deus é meu pai, quem é o pai dos outros que não são cristãos? Então o outro, aquele, será o teu sogro. Quer ir, vai. Não tem sogra, mas tem um sogro ruim mesmo. Né? E aí aquela moça levou aquele relacionamento adiante. E foi até o casamento. Casaram, tudo bonitinho, aquele moço dizia, eu não sou cristão, mas eu até me sujeito a casar contigo. Até para te agradar, eu vou numa igreja. Tudo muito bonito, ele de terninho, arrumado, a noiva de véu e grinalda, de todos os aparatos de noiva. Saíram da igreja, foram para a festa e ao chegar em casa, no hotel, na lua de mel, ele fechou a porta e disse para ela, agora quem manda? Sou eu. Que lua de mel, hein? Que começo. Porque não ouviu, o casamento não funcionou, viu? Uma vez eu aconselhei uma coisa das mais difíceis que fiz na minha vida. Aconselhei uma noiva. Há 2 semanas antes do casamento, eu disse, não case. Você já pensou, hein? Eu disse, não case, porque não vai dar certo. A pessoa insistiu e casou. Durou quanto tempo, Tânia, tu lembra? 4 meses. Quando a gente escolhe não ouvir o conselho de Deus, isso tem uma consequência. O conselho de Deus está aqui dentro. Para todos os assuntos da vida, Deus tem uma palavra para nos dizer. Deus tem direção para dar. Mas a decisão de seguir a direção de Deus sempre será nossa decisão. Ou eu ouço a Deus, ouço aquelas pessoas que conhecem a Deus, que conhecem as Escrituras, ou eu não ouço. Eu atento para isso ou eu não atento. Esse moço aqui não ouviu os mais velhos que conheciam a Deus. Estragou tudo. Toda decisão que a gente toma na vida, ela vai nos levar num lugar. Toda. Ah, mas pastor, comigo tudo dá errado. Quantos já me disseram isso? Estou cansado de ouvir ao longo desses 20 e poucos anos ensinando a palavra de Deus. Sabe por que deu tudo errado? Porque fez o caminho errado. É por isso. Eu posso dizer para vocês como é que comigo as coisas não dão errado. Você podia dizer também, ou de um tempo para cá, quando você se converteu, como é que comigo não dá errado? Tem lutas e coisas, mas não por causa de erros. Você seguindo a palavra, o conselho de Deus, não dá errado a vida. Ah, meu casamento é uma desgraça, pastor. Tem problema contigo. Ah, mas é o meu marido. Calma aí, vamos devagar. É muito fácil a gente transferir para os outros, né? Faz a autocrítica. Faz a autocrítica. Nós necessitamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos dizer, pegar os conselhos de Deus referente a maridos, referente a esposas. Deus ensina sobre isso. Sobre filhos, as pessoas dizem, pastor, meus filhos, deu tudo errado. Infelizmente, eu vou ter que te dizer, o culpado é tu pai, é tu mãe. Talvez, mas pastor, eu já sofro demais, agora tu ainda me dizes isto. É, alguma coisa tu errou. Não é para te machucar, mas é para tu fazer uma avaliação e dizer, aonde eu errei, eu quero arrumar minha vida, ainda quero poder ter tempo de abençoar os meus filhos. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, isto nós colhemos. Nós colhemos. Esse moço semeou uma resposta dura. Esse moço, rei, jovem, ele disse, o dedo mínimo do meu pai. Quanto pesa um dedo, hein? Isso eu nunca consegui. Também não corte para descobrir, tá? Mas umas, que, 20 gramas pesa um dedo? Talvez 20 gramas. Eu já contei, vocês sabem, né? Quantos grãos de milho tem uma espiga? Quem não sabe, cultura geral, 600 grãos aproximadamente. Eu já contei quantos grãos de arroz tem numa garfada. Ah, vocês nunca contaram? Contem, vão para casa amanhã, meio-dia. Primeiro, abre aquela garfada num outro pratinho do lado e conta os grãozinhos, depois tu come. Ah, pastor, aí não. Pois, gente, hã? Esse é o marido dela, está dizendo. Né? Nós, esse moço tomou um caminho todo errado, e ele disse, o dedo mínimo do meu pai, aliás, o dedo mínimo do meu pai, não pesou tanto quanto a cintura. Ele está dizendo assim, ó, toda a cintura do meu pai não foi tão forte quanto será o meu dedo mínimo. Eu vou cobrar muito mais, muito mais, muito mais. Quantos centímetros tem a cintura de um homem? Vocês vão dizer, bom, pastor, depende do homem. É ou não é? Das mulheres eu não vou perguntar, tá? Mas geralmente as mais manequinhas é o quê? 90, por aí? 90? Dos homens varia bastante, centímetros. Mas tem homem aí com 150 centímetros. Tem uns aí com 110, dizem que acima de 105, 110 já começa a ser perigoso para infarto, né? Então, menos cintura. Mas toda, ele diz aí, veja comigo esse verso, olhe comigo inclusive. No verso 10, finalzinho do verso 10. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Meu dedo mínimo é mais grosso, e lombos aqui significa cintura. Você já pensou? Se vocês pensavam, diz o rei, que o meu pai exigiu muito, agora vocês vão ver o que é exigir. Meu pai bateu em vocês, ele está dizendo, com varas. Eu vou bater em vocês com escorpiões. Escorpião era um chicote feito de couro com pontinhas de metal para bater e rasgar. Eles chamavam esses chicotes de escorpiões por causa da dor terrível que dava. Meu pai bateu de vara, agora vem aí. Aqui no interior gaúcho nós diríamos, agora vem de relho. Que resposta louca, sem sabedoria nenhuma. Bom, só pode acabar onde acabou. Desastre. Eu quero te pedir muito que tu ouça sempre a palavra de Deus, o conselho de Deus. E quando você ouviu, de repente, o conselho de Deus, mas no teu interior a tua vontade é outra, sujeite a tua vontade à de Deus. Você vai ver que isso dá certo. Isso dá certo. Quando você ouve o conselho de uma pessoa mais velha, que conhece a Deus, porque idade sem conhecer a Deus não adianta muito. Mas um homem mais velho, mais experiente, uma mulher mais experiente, que conhece a Deus, isso é de grande valor. Eu respeito muito as pessoas mais velhas, uma pela vida que tem, e ainda mais somado isso ao conhecimento espiritual, essa pessoa tem muito, muito mesmo a nos ensinar. Filhos, ouçam os pais, se sujeite a eles, honre a eles, vocês vão ver, isso dá certo, dá certo. Esse rei deu uma palavra duríssima. Um dia, uma pessoa conhecida minha entrou em conflito no casamento. E a esposa escrevia num papel palavras duras, duras, duras contra o marido. Ele chegava em casa e lia aquele negócio, ela sempre deixava num lugar que ele tinha que encontrar. Quando ele abria o roupeiro dele, estava ali aquele jornal do diabo. E escrito coisas terríveis, um casal cristão, viu? Mas cristão que estava em decadência, estavam caindo, caindo, caindo. Não preciso dizer qual foi o destino deles. A separação. Outro casal, conhecido meu também, decidiu que eles iam falar tudo o que pensavam um para o outro. Veio na cabeça, larga pela boca. Veio na mente, fala, veio, fala, veio, fala. Sabe qual o destino deles? O mesmo do anterior. Estão separados, se machucaram demais, demais, demais. O conselho duro quebra tudo. A palavra branda diz que acalma as situações. Esse é um conselho da Bíblia. E vale a pena ser seguido. Vale a pena. Isso falando nos relacionamentos humanos. Mas no seu relacionamento com Deus, Deus tem conselhos para te dar, você sabe, né? Tem palavras de Deus que são conselhos, tem palavras de Deus que são ordens. Mas eu prefiro obedecer às ordens e seguir os conselhos. Porque são melhores que qualquer sabedoria humana. São melhores. Deus tem conselho para dar sobre casais, sobre filhos. Deus tem conselho para dar sobre negócios, quem mexe com negócios. Deus tem conselho para dar sobre dinheiro, como é que a gente mexe com dinheiro. Deus tem conselho como é que a gente deve tratar as crianças, como é que deve tratar os idosos. Deus tem conselho como é que se deve tratar a natureza, hoje tão em moda falar de ecologia. Tudo isso está na Bíblia. Deus tem conselho para todas as coisas. Cabe a nós ouvir e praticar. E você está seguindo os conselhos de Deus. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Alguma palavra dura que você já disse para alguém quebrou o relacionamento entre vocês? Pense um pouquinho, um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos atrás, 50 anos atrás. Alguma coisa duríssima, ou que alguém disse para ti e que fez você romper com essa pessoa? Às vezes, um pai disse para nós uma palavra muito dura que nos quebrou no meio. Uma mãe pode ter dito, um patrão pode ter dito, um governante, uma pessoa que tinha responsabilidade na sociedade, disse algo que te machucou demais. Um pastor pode ter dito uma palavra para ti, uma palavra ofensiva, sem sabedoria. A verdade, a Bíblia diz, a verdade tem que ser dita. De que maneira? Em amor. A verdade pode machucar muito, dita de qualquer maneira. Não se oculta a verdade. Mas se diz a verdade com amor, com brandura, com sabedoria. Senão, tanto a verdade como qualquer outro tipo de pancada dói igual. Você já quebrou alguém por causa de um jeito sem sabedoria, de repente estúpido de falar? Ou alguém já te quebrou com esse mesmo jeito de falar? Se isso aconteceu, eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento agora. E se você tem condições de falar com Deus, pedindo perdão do Senhor, se você foi o autor ou a autora de um problema entre pessoas, você causou uma dor, um afastamento de pessoas de ti. E você causou, tenha humildade de pedir a misericórdia de Deus. Pode ser que você estava nervoso num dia, sei lá, mal-humorado, com muita pressão nos seus sentimentos e você machucou alguém. Peça perdão para Deus. E se essa pessoa ainda existe, se ela ainda vive, ou é do teu convívio, vai até ela, procura ela nesta semana e peça-lhe o perdão. A humildade nos aproxima das pessoas e de Deus. O orgulho, por sua vez, nos separa das pessoas e de Deus. E se você agora foi a vítima de uma palavra dura, de repente até casais se machucaram e não consegue nem falar nesse assunto porque volta uma briga terrível. Mas a partir do que você ouviu hoje de Deus, vá falar. Mas em fogo baixo, fogo brando, fogo alto, queima até a comida. Imagina os relacionamentos. Se você machucou alguém ou foi machucado, toma uma decisão no seu coração. Primeiro diante de Deus de arrumar isso. Pais, de repente, machucaram muitos filhos. Filhos disseram coisas horríveis para pais. Todos nós somos filhos que estamos aqui, muitos de nós somos pais. Siga os conselhos de Deus. A resposta branda acalma o furor, acalma a ira. Agora peça para o Senhor uma outra coisa. O Espírito Santo estava sobre Jesus e o Espírito Santo lhe trazia sabedoria, entendimento, bons conselhos, força, conhecimento de Deus e temor de Deus. Sabedoria e entendimento, conselho, força, conhecimento e temor, respeito por Deus. Se você quer pedir para si o que já o Senhor Jesus tem sobre ele, o Espírito Santo e essa sabedoria, um entendimento, quer lhe pedir conselhos, quer pedir força para o seu coração, conhecimento de Deus e temor de Deus. Se a palavra de Deus está te tocando agora e você quer pedir isso sobre ti, eu quero, Senhor. Muitas vezes, Senhor, me falta o que o teu filho Jesus teve sobre ele. Me falta, Senhor, esta sabedoria. Me falta a brandura nos lábios. Me falta uma alma aquietada. Me falta força quando preciso, Senhor, ter forças. Às vezes, Senhor, me falta o conhecimento a respeito do que o Senhor pensa disso ou daquilo. E às vezes, Senhor, temos que confessar que nos falta até o temor pelo Senhor. Mas se você quer pedir isso tudo que eu estou falando aqui de Isaías capítulo 11, versículo 2, se você quer pedir isso para ti, eu te convido, se queres mesmo, não é obrigado, eu te convido a nós de joelho pedir isso para o Senhor. Se você pode se ajoelhar, se você tem condições, se não tem também, pode ficar sentado e pedir, mas se você tem condições, se você tem condições, se não, pode ser como você está. O importante é o que está no seu coração, porque Deus enxerga. Eu vou ler bem devagarinho Isaías 11, 2. Você escute. Repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor. O Espírito Santo lhe dará sabedoria. Você quer pedir para Deus sabedoria para a sua vida? Sabedoria não é inteligência, é ver as coisas como Deus vê. Pede sabedoria. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. E lhe deu entendimento. Entendimento não vem de escolas, não se aprende lá. Entendimento é algo espiritual que se aprende diante do Senhor. Queres pedir entendimento para o Senhor? Pede, Ele te dá. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Ele dava conselhos. Você precisa de conselho? E de vez em quando até aconselhar alguém? Peça para o Senhor agora. Senhor, aconselhe a minha vida. Tantos assuntos. Tantas decisões que eu tenho que tomar, às vezes diariamente. Me aconselha, Senhor. me mostra o teu caminho para esse particular da minha vida, para outro particular, para outro. Me mostra, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre o Senhor Jesus e lhe dava força, fortaleza. Você está precisando força? Força no coração, força na alma, determinação, confiança. Peça para o Senhor isso. Peça mesmo. O Senhor vai te fortalecer. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Ele dava conhecimento. Te falta conhecimento? Comece a buscar nas Escrituras Sagradas e diante de Deus. Peça, agora mesmo podes pedir: Senhor, eu quero te conhecer mais. Como eu preciso te conhecer, Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus e lhe dava temor de Deus. Respeito, reverência. Pode ser que isso tenha no teu coração, que bom. Mas se também te falta, peça ao Senhor. Antes de dizer algo ou de fazer algo, sempre pergunte: o que será que o Senhor pensa disso? Pessoas que agem assim, elas têm temor do Senhor. Pessoas que fogem do erro, é porque elas temem a Deus. Peça o temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria humana. É o princípio da sabedoria. Senhor, quando a gente está assim diante de Ti, com certeza nós temos que pedir a Tua misericórdia. Pedir compaixão do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, não ouvimos o Teu conselho. Não quisemos nem saber o Teu parecer sobre determinado assunto que envolve a nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus. Quando nos dar conselhos, não o fizemos segundo o Senhor, mas segundo nossa própria opinião. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Quando respondemos alguém de uma maneira completamente indevida, grosseira, Senhor, e quebramos mais as coisas, como aquele rei quebrou tudo, quebrou até uma unidade nacional. Deus, nós vimos que tem decisões que estragam coisas de maneira irreversíveis. Eu quero ser um filho bom do Senhor. Todos que querem podem dizer isso. Eu quero ser um bom filho que ouça o Senhor. Como um bom filho ouve o pai, ouve a mãe. Eu quero ouvir o que o Senhor me diz. Que rumo eu devo tomar em cada situação da minha vida. Eu quero o Senhor. Quero mesmo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Uma noite inesquecível aqui na Tua casa. Porque o Senhor está aqui, Pai. Obrigado por cada pessoa que chegou. Cada pessoa, eu sei que ouviu algo do Senhor. E não podemos ficar indiferentes quando o Senhor fala. Obrigado. E se alguém dentre nós ainda, Senhor, nunca se rendeu a Ti, nunca se entregou, está distante do Senhor, o Senhor chama nessa noite: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre você, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, disse o Senhor. Se você quer que Jesus entre no seu coração, te dê uma nova vida ou restaure a tua vida, peça agora mesmo simplesmente dizendo: vem sobre mim, Senhor, vem, eu te entrego a minha vida. E a partir daqui as decisões, sempre vou submetê-las a ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, uma coisa que eu já saí de casa determinado a te pedir hoje: que o Senhor cure doentes aqui nessa reunião. Quem está enfermo, onde você está ajoelhado mesmo, coloque a sua mão sobre o lugar da doença, coloque. Se você tem mais de uma doença, de repente até a mão sobre a sua cabeça. E vamos pedir a cura divina, porque o nosso Senhor que nos criou, Ele perdoa nossos pecados, mas Ele também cura nossas enfermidades. E nós cremos. Peça para o Senhor te curar agora. Eu posso orar aqui sim, mas é a tua fé que vai mover a mão de Deus para te abençoar. Porque Jesus dizia para as pessoas: a tua fé te curou. Aleluia. Senhor Jesus, libera, abre os céus agora para aquela bênção, aquela unção de curar os enfermos, em nome de Jesus. Libera, Senhor, o poder que havia em Jesus, o poder da ressurreição, para curar toda sorte de doenças e males. Até se tem alguém, Senhor, que tem uma doença trazida pelo maligno, rejeitamos e repreendemos isso agora, e declaramos que essa pessoa também fique curada e livre, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Obrigado que o Senhor traz paz e saúde, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Amém. Aleluia.